de um brinde pro gueto. Chega de ver sofrimento. Levanta as taças, oh, oh, vamos brindar. Prepare os head nas taças, que as baby fica de cara. Com uma só não tem graça, eu vou te mostrar. Ajuda, vamos até as seis. Como a sol não tem graça, eu já falei uma vez. Muchacho, um drink, um brinde, chega de sofrimento. Red Label nas taças, saúde guerreiro. De abala sim, abalo, passa um bisu. Olha o play me imitando tela lá. Curioso no gueto, quer fazer escola. Observando tudo, quer aprender sem favela. A favela é a alma de um bom malandro. Nascido nas vielas escuras, mano. Assim chamado, discriminado, chamado de ladrão por tá esbarrado. Mas deixa baixo, o pilantra é mato. Dinheiro não é tudo, veja só, otário. Ei, play, sou a bola da vez. Não conseguiu me imitar, tenta mais uma vez. Não é psy, otário, é rap nacional. A forma de expressão do gueto original. Tchim, tchim, grande pro gueto. Chega de ver sofrimento. Levanta os braços, oh, oh, vamos brindar. Prepare os head nas taças, que as baby fica de cara. Com uma só não tem graça, eu vou te mostrar. Sofrido, esquecido, rapaz. Dinheiro é bom até que não, com o seu valor. Traidor, renega o gueto de onde veio, morou. Predileta, cinderela, indiscreta, vela. No furor vem ela, dá amor, cadela. Comigo duas vezes foi até o final. No Lazuri, tio, no Roma, motel. Cata na porta lá da liga ou da Up Club. Que por um papel, nem quer saber seu nome. As boas se matam na farinha enquanto na terceira vara. Seu pai sentenciou, mas o mano da quebrada. Mas da noite é aliada da maldade. De tal, de dar um cata final, tudo na moral. Diploma preto rebaixado, é só os loucos drão. Black style toca painel, é som de ladrão. Uma pra lá, duas pra cá, sem perder o ritmo. Eu acredito que vamos vencer. Poder pro pobre é saúde, nego não se ilude. O resto é ilusão e arrastar você. Tchim, tchim, grande pro gueto. Chega de ver sofrimento. Levante as taças, oh, oh, vamos brindar. Prepare os head nas taças, que as baby fica de cara. Com uma só não tem graça, eu vou te mostrar. We'll be right back.